Vinícius Paredão, Luciano da Saveiro, divulgando tudo, Arthurzinho Santos, Portal do La Rocha. Toda vez que a gente briga, você posta nos status e compartilha, divulga nossas brigas, divulga nossas brigas. Se esqueceu que você tem uns 500 contatos e o meu nome na sua agenda, cê não deixa salvo. Cê divulgou o meu contato e eu tô gostando disso, é claro. Ontem sua amiga me ligou, falou que queria me dar carinho. Cê divulgou meu contatinho, cê divulgou meu contatinho. Ontem sua amiga me ligou, falou que queria me dar carinho. Cê divulgou meu contatinho, cê divulgou meu contatinho. Que a gente briga, você posta nos status e compartilha, divulga nossas brigas, divulga nossas brigas. Se esqueceu que você tem uns 500 contatos e o meu nome na sua agenda, cê não deixa salvo. Cê divulgou o meu contato e eu tô gostando disso, é claro. Ontem sua amiga me ligou, falou que queria me dar carinho. Cê divulgou meu contatinho, cê divulgou meu contatinho. Ontem sua amiga me ligou, falou que queria me dar carinho. Cê divulgou meu contatinho, cê divulgou meu contatinho.